Please let us know where you are. θα πάμε δύο φίλους και ανοίγματε πολλά του να σας πούν τα τελευταία φορά όμως. Πού βεζάρετε σε μαγούλη του κοντρόλου και μεσά λίμα. Ωραία, σκούμα. Θα πω λέω, μαζί θα πάμε δύο φίλους και ανοίγματε πολλά του να σας πούν τα τελευταία φορά όμως. Thank you. 2430, continue sua velocidade. Deixando 2430, vai seguir com o número 2, segue com a frente. 2430, retalho 550. Thank you. 620, que é o W0 do 8. Investiga a confirmativa do voo 1120. Chegando aos 4, 20, confirmativa do 1118, destinando ao registro. Salvador, bom dia, 9420 do Chané, final do Alamandé. Chané 9420, tráfego avistado, possível aproximação, aguarde autorização para o pouso. Possível aproximação, aguarde autorização, 9420. Baixo 5, taxa autorizada direita, no solo 955, estacionar a frequência livre. Bom, Chané 9420, confirmo, possível aproximação, aguarde autorização para o pouso. Afirmativa, assim como cotejado. Continua a aproximação aguardando pista livre. 9420. Chané 9420, pouso autorizado, vem 1190, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-2-0, solo 5-9, direita via, foco forte, libera a ficha, no solo 2-1, é solo, né? 2-1-9, no solo, boa, tá? Alex, 3, voo completo. passado. Continua com a estimação, Guaxi, Pisco, Lugano, Livre, Airbus, Transiarte, Ingressão, Planet, Guaxi, Pisco, Lugano, Pulverso, 1-1-0-1-0-9, Altieto, Lugano, Luiz, Guaxi, Livre. Passando em frente ao Lissar, parte 5, acionamento autorizado, é forte para o táxi. Beleza? Valeu. 1018. 7, 25, telefone 32, do sinal de 5 a 0, 25, do sinal 4, 5. Fly direct, Leia Patatina 19911. Controle Salvador, bom dia. 09204-1500, Arbor 1, beleza. 09204, contato radar, siga para 2130, saída Arbor 1. Passa mais aqui, cancela, foi cancelamento e seguir para 17. Como é que é, autorizado prosseguir pela Brasília Direita 57? Aproximação com o ponto empainado, vertical cap 07, temos traço da Gol, aproximação LS, pistola 0, bem? Afirmativo, então curva na esquerda, vai ficar ponto empainado, cap 07, horas, como é que é? Projeto trem de pouso, pouso autorizado 57, viatura número 0, grau 089, altitude 0, 98, horas, como é que é, 57? 098, livre pouso, 107. Vem baixar a trabalha. Oi, Salvador, bom dia, voo 2171. Continua a aproximação, traço tipo de corte 7,5, aproximando para pouso, painado, vertical da casa 17, está se rente do seu traço. Traço avistado, veto 120089, 8508, já que vem pouso pista 10. Ainda não baixado, 22, vou fazer pouso na Bona Serra, por 2, Bona Serra. Seu lado 1, você vai. Carregou alfa direto no meu, 4210, deixa para 2010, autoridade final de linha, telefone 3, eu posso estabilizar no meu computador. Thank you. 22, libera aqui pro direito, 21, leve pro 9. Posso tomar 9? Eu sei por mais que agora de 2057, 01090909, ativo 10018. Romeu mais que vem com mancha, mostra do farol da barra. Proposta feita, modificada aos 28, circuito direita, chame de base nacional com chefe de trem, Alfa Jet Romeo. Romeu. Romeu. Romeu. Thank you. Pode ser utilizado no local de cabeça.